Conta a história de Jesus, como foi que suplicou, angustiado no jardim. Pai, passa este cálice de mim, mas não faças o que quero, mas o que convém a ti. Conta como foi que carregou a pesada e dura cruz, transpassado pela dor. Mesmo fatigado de cansaço e um tão grande sofrimento, a sua cruz ele levou. Conta das mãos do meu bom Jesus, que tanto fizeram bem, cravejaram ali na cruz. E seus bem-aventurados pés, que levaram as boas novas, cravejados foram também. Conta do vinagre que provou, sangue que verteu para salvar o pecador. Conta da coroa de espinhos, das palavras de carinho com que o homem perdoou. Conta que era quase a hora sexta, não aguentando o sofrimento, Jesus Cristo expirou. Rasgou-se no templo santo véu, o bom Deus abriu a porta do caminho para o céu. Conta esta verdade ao pecador, o crente que conhece e desfrutas deste amor. Falas que Jesus subiu aos céus, mas em breve ele vem arrebatar o povo seu.